nossa felicidade. Vamos brindar a vida, meu bem, aonde o vento rebrinha. DJ Albino, apenas acompanhe o bruxo. Venha a chuva! Eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar na sua cara. Toma bucetada, oi, toma, toma bucetada. Toma bucetada, oi, toma, toma bucetada. Toma bucetada, oi, toma, toma bucetada. Toma bucetada, oi, toma, toma bucetada. Toma bucetada, oi, toma, toma bucetada. É pulga na dona de casa, vou atrás das putas. Quero cachorrada. A gente segue, fora a parte que prossegue. Não taca, não para. Tu representa a caixota, eu represento o capiroca. Albino. Debochado é pouco. Aula na sentada. cama a gente destrava. É um lance, sem romance, que só manda o tesão.